namorar, não vou me apegar. Não posso sofrer, chegou a hora de contar. As moedinhas virou real, o real já não cabe na conta. A patricinha chupando meu p**** e eu queimando uma bomba. Eu não vou namorar, não vou me apegar. Não posso sofrer, chegou a hora de contar. As moedinhas virou real, o real já não cabe na conta. A patricinha chupando meu p**** e eu queimando uma bomba. Que eu não vou namorar, eu não vou namorar, eu não vou namorar, eu não posso. Me perguntando, me convida pra me dar. Eu te respondendo, já pergunto se é solteira. Se ficar comigo, bem melhor não explanar. Fala pra essa amiga, porque eu sei que é fofoqueira. Vida de artista tá difícil de lidar. Mas sou confortável, ela quer vida de princesa. De marquinha fazendo marquinha pra eu olhar. Ela faz aquela cara de que quer chupeta. Joga a bandida, seu olhar me seduz. Joga pro meu bonde todo. Se seu abajur tá brilhando de luz, porque eu vou ser carinhoso. Toma carinho, cheio de tapa. Já que tá pago, se quiser pago de novo. Aceita pro Kevin, joga pro Don Juan. PG e Rian, Pedro e mano Rodolfo. Então vai, cai, rebola pro pai. Tô com o bolso cheio de dinheiro. Então vai, bate, chama as mais. Vem com as suas amigas que eu tô com os maloqueiros. Então vai, cai, rebola pro pai. Tô com o bolso cheio de dinheiro. Então vai, bate, chama as mais. Vem com as suas amigas que eu tô com os maloqueiros. Paraíso do meu apogeu. Ela perdeu suas fichas e deu sem receber. Virou zóio na mágica garra. Viciou nas pernas bambiada. Um furacão minha Bugatti GT. Deixa o rastro de neblina em 3D. Só pra dar eco modelos em Legos. Respiro a fragrância do sucesso, nega. Cê não gosta de mim, cê gosta da minha condição. Se voar de cê, sua calcinha desce no chão. Sabe que no final você come na minha mão. Bora pro Atlântico, conhece o tubarão. Arruma suas malas que já deu por hoje. Tive uma sensação assina dessa noite. Na casa de massagem, suíte, fica à vontade. Tudo que contribui pra nossa pernuda. Pego de lado, ela geme gostoso. Depois ela vem por cima. Quebrei a cama fazendo a timanha. É muito louca essa mina. Fui no motel e paguei a pernoite. Não foi o suficiente. Ela é selvagem e faz malabares. Sexo inteligente. Ela bota a boca, ela tira a roupa. Ela faz carinha de safada. Quando senta ela deixa só marcar. Até mulher tá apaixonada. Ela bota a boca, ela tira a roupa. Ela faz carinha de safada. Quando senta ela deixa só marcar. Até mulher tá apaixonada. Então vai, cai, rebola pro pai. Tô com o bolso cheio de dinheiro. Então vai, bate, chama as mais. Vem com as suas amigas que eu tô com os maloqueiros. Então vai, cai, rebola pro pai. Tô com o bolso cheio de dinheiro. Então vai, bate, chama as mais. Vem com as suas amigas que eu tô com os maloqueiros. Mais uma do DJ Pedro. Vai dar certo. Mais uma do DJ Pedro.